começo, o Parque do Rodeador seria apenas um dos parques de transmissão em alta potência do Brasil. Sim, porque outras partes do país também deveriam ter condições de transmitir em ondas médias e curtas. O problema é que não tinham. No início se falava em ter um parque de transmissão em Brasília, um parque em Mamanguape, na Paraíba, e um parque em Boa Vista, em Roraima. Sendo que Boa Vista e Mamanguape, naquela época, sequer tinham as condições necessárias para prover energia para dois transmissores, falava-se em dois transmissores em cada um desses. Sequer tinham condições necessárias para prover energia para dois transmissores de ondas curtas. Lembra que a ideia do governo da época era comprar 12 transmissores? Em Brasília, ficariam 5 transmissores em ondas curtas, 2 em ondas médias e 1 em FM. Em Mamanguape, na Paraíba, seriam instalados mais 2 transmissores de OC e Boa Vista, no então território federal de Roraima, receberia outros 2 transmissores de ondas curtas. E por que foram pensadas essas 2 cidades? Isso nunca foi, isso não veio à tona. A gente não sabe por que escolheram justamente essas 2 cidades no projeto original. Essa é uma pergunta que nem mesmo o diretor técnico do antigo sistema de radiodifusão de alta potência sabe explicar. Sinceramente, eu nunca descobri a origem do projeto. Tá? Onde é que ele foi gestado? Onde é que foi criado? Eu suspeito que foi de uma equipe do IME, do Instituto Militar de Engenharia. Tá? Mas isso nunca vi um documento a respeito. Ao contrário, quando eu entrei, já estava o edital para comprar os equipamentos prontos. Deveria funcionar assim. A estação do rodeador cobriria países da América do Sul, como Bolívia e Peru, norte da África e Europa, além de uma parte da Ásia e do leste dos Estados Unidos e Canadá. O parque transmissor do Nordeste alcançaria principalmente a África Central e o Extremo Oriente. A emissora de Boa Vista falaria para o Centro-Oeste e Sul do Brasil, bem como a América Central e a maior parte dos países da América do Norte. Que eram 2 transmissores em cada lugar desses, né? São estações de relé, que a gente chama, né? Tá, só para ficar mais perto do alvo, né? Mas veja, a gente não sabia o porquê que foi escolhido esse sítio e se esses sítios tinham sequer energia elétrica para alimentar 2 transmissores desses, consumiam 1,5 megawatts de energia. Isso não liga numa tomada, né? E tem um documento em que é apresentado o motivo, pelo menos um documento ao qual eu tive acesso, é apresentado o motivo para a escolha dessas 2 cidades. E é um motivo da Ordem da Segurança Nacional. Então, o argumento é, olha, se os movimentos guerrilheiros, chamados pela ditadura militar de terroristas, se a guerrilha explodisse o Parque do Rodeador, existiriam 2 outras estações que conseguiriam continuar transmitindo aquela programação, uma em Mamanguape, a outra em Boa Vista. Hoje, naquela época já se sabia, né? Mas hoje se sabe com total clareza que nunca a guerrilha teve sequer perto de poder adotar uma ação dessa magnitude. Assim, nunca se houve qualquer risco iminente ao Parque do Rodeador naquele momento histórico. Mas esse foi o argumento utilizado já numa fase de tentar justificar a grandeza daquele projeto. A grandeza do projeto não se justificou. Mamanguape e Boa Vista nunca receberam transmissores em ondas curtas do CIRAP. O governo até pensou em outras saídas, como levar toda a estrutura para os arredores do Recife ou de Macapá, mas isso também não foi para frente. Ainda em 74, concluíram, abre aspas, ser viável a concentração no Parque do Rodeador das estações originalmente previstas para o Norte e para o Nordeste, fecha aspas. Segundo a direção da TV e Rádio Nacional de Brasília, a concentração traria, abre aspas, substancial economia em gastos de investimentos e, posteriormente, minimizará o custeio geral a níveis ótimos. Fecha aspas. E já que estamos falando de custos... E naquele momento, tem sinais claros de que o Ministério das Comunicações começa a pisar no freio em relação a essa emissora. Por quê? Essa emissora consumia um valor gigantesco em termos de investimento. Esse valor já tinha sido pactuado, já tinha sido assumido pelo governo brasileiro e foi sendo pago ao longo do tempo, mas havia um custo de manutenção muito elevado. A gente está falando de transmissores de 250 quilos, que só a conta de luz desses transmissores, a conta de energia, melhor dizendo, desses transmissores, superava em muito a capacidade de investimento da empresa que mantinha essas emissoras. A TV Rádio Nacional de Brasília que era subordinada a uma organização chamada Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, que, por sua vez, era subordinada ao Ministério da Fazenda, ou seja, ao fim e ao cabo, a gente está falando de uma emissora de rádio dentro do Ministério da Fazenda. E aí o Ministério da Fazenda vinculado à Presidência da República, né? Então, aos poucos, o Ministério das Comunicações começa a se posicionar em relação a essa emissora de rádio, pressionar o Ministério da Fazenda, que pressionava a Superintendência, que pressionava a TV Rádio Nacional de Brasília, que começa a ficar sem recursos e começa a cortar custos. E cortar custos demitindo pessoal, cortar custos cortando faixas de programação, cortando o tempo de transmissão dessa emissora e cortando também idiomas nos quais essa emissora era transmitida. Depois de toda aquela correria para fazer o Parque do Rodeador funcionar, o projeto empacou. Esse projeto ele foi construído em grande parte sem apoio do Ministério das Comunicações. Isso também fica muito claro na documentação. Então o Ministério, por exemplo, não costumava responder. Foi acompanhando de longe, mas se mantendo distante. E o que acontece na virada do governo? Quando vira o governo para o governo Geisel, o ministro Corsetti deixa o Ministério das Comunicações e o Conde de Oliveira, próximo a Corsetti, presidente da Telebrás, assume o Ministério das Comunicações. Geisel começa a conter investimentos, de uma forma geral. Manteve vários, mas esse era um investimento muito discutível para o Ministério das Comunicações, para dizer o mínimo, né? E ele era um investimento que não contava mais com o respaldo da Presidência da República. A nova Presidência da República não tinha trabalhado na construção dessa ideia do sistema de radiodifusão de alta potência. Quando completamos essa missão, primeira de cumprido, 6 meses botaram no ar a primeira etapa, né? Sabe? E o projeto parou, sabe? Eu, sinceramente, eu fiquei muito aborrecido, né? Porque aquilo foi um banho de água fria, né? Sabe? Houve um corte de verbas, houve uma série de outros problemas. Né? E aí o parque foi perdendo a sua importância, na verdade é sempre importante, mas ele para algumas gestões ele não teve essa importância devida. E o parque foi se deteriorando. Com a deterioração do parque, nós deixamos de prestar muito serviço. O tempo foi passando, as peças começaram a estragar, as válvulas começaram a queimar e a potência dos transmissores ia reduzindo no meio da degradação dos equipamentos. Porque o rodeador, ele não tinha uma espécie de reposição. A gente usava os transmissores antigos que tinham sido desmontados, desligados, eles eram canibalizados, as peças dele eram canibalizadas para usar na manutenção dos remanescentes. Então, a gente tinha esses problemas, porque a gente não conseguia encontrar peças de reposição sobressalente no mercado internacional ou nacional, porque as indústrias, as fábricas que fabricavam esses equipamentos, elas descontinuaram, deixaram de existir e por conseguinte a gente deixou de ter peças sobressalentes, etc. Olha, teve muita dificuldade, muitas vezes faltou peças e acessórios para a reposição. Como o tempo foi passando, os equipamentos foram ficando obsoletos, não tinha mais peças de reposição, nós tínhamos vários transmissores lá, então foi autorizado pela engenharia para nós tirar peças de um para consertar o outro. Foi muito problema. Não houve fornecimento dos transmissores novos e continua tudo operando como antigamente. Os transmissores antigos, funcionando em caráter precário, né? Eles estão funcionando lá pela dedicação de alguns empregados que tem lá no rodeador, que conseguem manter aqueles equipamentos em funcionamento. Os nossos equipamentos, eles são bastante grandes. Eles são os maiores transmissores, não vou dizer os maiores do mundo, eles pertencem à categoria dos maiores transmissores do mundo. Então, é um tipo de equipamento que, para você substituir, é bastante caro. E nesses 50 anos, a nossa equipe é praticamente a mesma. Nós trabalhamos aí com esses transmissores com uma reserva de material que foi deixado na época que foi montado o parque. Um galpão aqui carregado de material. Só que esse material foi sendo gasto ao longo do tempo. E alguns equipamentos, alguns transmissores foram ficando sem material. E aí o que que a gente fez? A gente acabou removendo componentes de alguns transmissores do parque original, que eram seis transmissores, mais um que tinha em Manaus, eram sete transmissores de onda curta, mais dois de onda média. A gente foi removendo esses materiais desses transmissores para conseguir manter dois transmissores no ar. Então, hoje nós temos dois transmissores no ar a partir de componentes que a gente tira dos outros transmissores. Só que o que está acontecendo? Nós estamos ficando com pouco material. Então era uma dificuldade muito grande, a gente tinha que fazer milagre. Tinha que substituir um determinado componente por um circuito. A gente conseguiu um circuito que substituía operacionalmente aquele componente que queimou. Fazia uma engenharia nacional mesmo, muito boa. Aí que a gente viu que a gente tinha condições de manter o radiador. E conseguimos manter. Apesar de ainda serem os mesmos transmissores que foram ligados nos anos 70, as máquinas do Parque do Rodeador já passaram por algumas atualizações. Houve uma atualização em torno do ano 2000, 2002, onde foi modificado o sistema de válvula amplificadora deles e foi modificado o sistema de refrigeração. Antigamente, originalmente, os transmissores eram refrigerados com vapor. Hoje eles são refrigerados com água. Nessa época também foram incluídos nesses transmissores alguns processadores, alguns microcomputadores para controlar a temperatura, controlar a falha, foi acrescido alguma coisa. Agora, o ano passado, nós conseguimos comprar os sintetizadores de frequência, são os equipamentos que formam a frequência da rádio. Por exemplo, a 11.780 kHz. Essa frequência ela é formada num sintetizador. Os nossos sintetizadores de 50 anos atrás chegaram no final da vida, não teve conserto. Primeiro passo, antes da gente retomar a atualização do parque, como a gente vinha batalhando antes, foi colocar o parque para funcionar, não na sua plenitude, mas ter uma capacidade de sobrevida maior do que estava previsto. Então, nós, no ano que passou, nós conseguimos fazer licitação de algumas peças que precisavam, conseguimos licitar fornecimento de válvulas novas para o sistema funcionar. E essas válvulas são feitas por encomendas, elas estão para serem entregues agora até abril, maio, e a gente vai melhorar inclusive a potência do transmissor com essas novas válvulas. E aí esse custo não é barato, esses transmissores têm, como diz, 50 anos, né? E são poucas as empresas no mundo que fornecem esse tipo de transmissor. Mas o mais duro golpe que o Rodeador sofreu em toda a sua história viria do céu. Mas antes de lembrar disso, temos que falar sobre a subestação do Rodeador. O Parque do Rodeador foi concebido para ter uma cobertura nacional na década de 1970. Então, nós transmitimos com 600 kW em onda média e com seis transmissores de 250 kW em onda curta. Para tocar toda essa maquinária, era preciso uma subestação de 10 megawatts. 10 megawatts é o suficiente para tocar uma cidade de 30 mil habitantes. Uma cidade mais ou menos do tamanho de Benjamin Constant, no Amazonas. Essa subestação de energia está ali só para alimentar o sistema de antenas e transmissores do parque. E a energia chega até nós por uma linha de alta tensão com torres, aquelas torres metálicas, típicas das torres que ligam uma cidade à outra. Nós estamos ligados, na subestação Taguatinga Norte, essa está ligada na subestação de Santo Antônio do Descoberto, que está em cima do Sistema Unificado Nacional. Isso também foi uma atitude dos projetistas da época para garantir energia, não só de potência, mas energia de alta confiabilidade no radiador. Ou seja, a gente tem uma subestação também, uma subestação de uma cidade pequena aqui. Aí o que que aconteceu? A subestação, ela saiu do ar, ela queimou, ela pegou fogo, literalmente pegou fogo. Ela estava com uns problemas, mas esses problemas estavam sendo adiados, né? A gente tinha problemas na subestação e havia uma promessa de resolver, mas sempre adiado, adiado, adiado. Aí terminou que um belo dia foi um dia de muita chuva, muitas descargas atmosféricas, e aí a subestação recebeu uma descarga muito forte e pegou fogo. E com a queima da subestação, o rodeador não tinha, porque os transmissores do rodeador, eles necessitam de uma voltagem muito superior à voltagem que é fornecida em condições normais. Ela precisa de uma voltagem maior, precisa de uma subestação, em outras palavras. O nosso transformador, que ele é do tamanho de um caminhão, mais ou menos, ele explodiu. Isso foi em março de 2017. Sem energia para ligar os transmissores, a Rádio Nacional da Amazônia saiu do ar e ficou fora do ar por 8 meses, até novembro daquele ano. Durante todo esse tempo, o ouvinte que tentava sintonizar o rádio na emissora só ouvia o silêncio. Não, eu ia para lá, todos os dias do ano eu fui pro rodeador. A gente não deixava de ir lá. Mas a gente estava, na verdade, muitas vezes eram reuniões, eram tentativas de obtenção de verba, porque eram verbas bem elevadas do momento. Né? Como não tinha verba para essa situação emergencial, a gente ficou tentando. Mas aí foi aí que a gente viu a importância que a Rádio Nacional da Amazônia tem para o povo, para os ribeirinhos da Amazônia. Foi aí que a gente viu que a Rádio Nacional ela é essencial para o entretenimento e cultura do povo da Amazônia. Essas são algumas mensagens que ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia mandaram para a ouvidoria da EBC durante o apagão. Essa, de abril de 2017. Olá, sou doutorando na Universidade de Brasília e tenho trabalho de pesquisa na reserva extrativista do Alto Juruá, no Acre. Lá, o único meio de comunicação para muitas comunidades é o rádio de ondas curtas. E quando estive lá esse mês, para minha surpresa, a Rádio Nacional da Amazônia estava fora do ar. E muitas pessoas me perguntaram o que está acontecendo. Faço através desse e-mail a voz de mais de um terço deste país que depende da Rádio Nacional da Amazônia para ter acesso a serviços vitais de recados e notícias que a emissora proporciona e gostaria de ter uma posição da empresa sobre o assunto. Aqui, em agosto de 2017. Prezados, a Rádio Nacional da Amazônia está fora do ar pelos seus canais de ondas curtas desde o final de março passado, quando a subestação que alimenta os transmissores foi atingida por raios. Gostaria de saber as providências que foram e estão sendo tomadas para o retorno da estação ao ar. Qual a expectativa de prazo para o retorno das transmissões? Os equipamentos danificados não estavam segurados? Qual a dimensão das reclamações dos ouvintes? E essa, de setembro. Estamos todos torcendo para o restabelecimento da emissora e gostaria de afirmar que estamos à disposição da Rádio Nacional da Amazônia em qualquer ajuda que pudermos prover. Depois disso, se conseguiu fazer com que, através da adaptação de um gerador a diesel, nós conseguíssemos colocar um dos transmissores no ar, transmissor de 25 metros em 11.780 kHz. Porém, ela operava com horário reduzido, dado ao grande consumo de diesel e a necessidade de parar esse gerador para manutenção. Então nós passamos a funcionar como se trabalha na Amazônia, com gerador diesel. A gente conseguiu um gerador a diesel e fizemos a montagem do gerador, fizemos a montagem de um tanque reserva, fizemos toda a infraestrutura necessária para o grupo gerador operar, fornecendo a energia para alimentar na voltagem necessária. Fizemos uma engenharia muito grande. Aí nós passamos um ano e meio quase com esse gerador em funcionamento, suprindo com óleo diesel. Foi era uma logística muito forte, porque a EBC até então não tinha passado por um tipo de necessidade de fornecimento de óleo diesel nessa quantidade. A gente consumia bastante óleo diesel. Era aproximadamente uns 800 litros por dia, aproximadamente. E a gente conseguiu botar esse transmissor em 3 meses, para você ter uma ideia. Em 3 meses, a partir do momento que chegou o refrigerador, nós conseguimos botar o transmissor em funcionamento. Foi uma alegria. Você não acredita a alegria quando a gente ligou as transmissões da Rádio Nacional da Amazônia. Foi uma alegria fora do comum. O pessoal vibrando. A gente construiu uma subestação nova. Basicamente, o que queimou, a gente substituiu por um grande transformador. Nós compramos um grande transformador, um transformador de alta capacidade, e compramos uma subestação. Como a gente tinha o fornecimento da energia pela SEB, na alta tensão, essa energia entrava no transformador, e no transformador ele ia para a subestação. E lá na subestação a gente alimentava os transmissores. A nossa vontade é exatamente essa. A gente dá essa, não a sobrevida, vai dar uma vida ao rodeador. Os técnicos antigos são eles que garantem isso. A turma antiga que está lá há muitos anos, são eles que garantem o funcionamento. Tá? Essa turma lá, essa dedicação desse pessoal é que faz o rodeador continuar prestando um serviço de utilidade pública. E a gente não podia terminar esse episódio sem falar de algumas das pessoas que fizeram e ainda fazem o rodeador ficar de pé. Adriano Goetz da Silva, Eurípides de Allan Kardec Batista, Paulo Duarte Teixeira, Francisco de Siqueira Monteiro, Walter de Souza Barbalho, Sileimã Paiva do Nascimento, Mário Jorge Francisco Pereira dos Santos, Benigno Bonifácio Ferreira Filho, José Gonçalves Pereira, Manuel Pinto Dias, Josias Oliveira Papa, Nilo Dias dos Santos, Pedro Alves da Silva, Sebastião Fabiano de Andrade, Stefano Fantino, Antônio Pereira Rego, Adilino Vieira de Moraes, Fábio Veloso da Silva, Ivo Vilela Ferreira, Noé Santana César, Odi Marques Filho, José Francisco Bessa da Costa, Haroldo Pazini Mota, Ismar do Vale, Hélio de Branco, Washington Luiz da Silva, Vander Prois Reis e tantos outros. No próximo episódio, vamos te contar como o Parque do Rodeador funciona hoje, no ano em que completa 50 anos no ar, e qual deve ser o futuro de um dos maiores parques de transmissões da América Latina. A gente vai falar sobre isso para fechar a série Parque do Rodeador, meio século de transmissões. Eu sou Natália Mendes e estou apresentando essa série de 5 episódios sobre a história do Parque de Transmissões do Rodeador. Eu também fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. A Tayana Borges fez a montagem e a sonoplastia desse episódio. Parte das informações dessa série vem do livro Entre Plantações de Morangos, Florestas e Oceanos, do professor e pesquisador Otávio Pena Pierante. Nesse episódio, tivemos depoimentos de Otávio Pena Pierante, Higino Germani, Ivo Vilela, José de Arimateia Araújo, Ismar do Vale e Adriano Goetz. As mensagens dos ouvintes que fazem parte desse episódio foram lidas por Mário Sartorello, José Carlos Andrade e Patrícia Fontoura.